Isso devido à boa quantidade de fibras. A ameixa está pronta para o consumo quando firme, com aparência fresca e cor viva. Para conservar por mais tempo, guarde a ameixa em saco plástico na gaveta da geladeira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.